Na manha, assim, ó. Olha, chegou a filha da Loura do Bado Bado, tá com a gente? Bora, Loura! Vai aquecer um pouquinho a canela, assim, bora! Vamos! E quem mexeu só esquentando a parada aqui no Bado Bado. Já tem muita coisa boa pra rolar hoje aqui, hein? Vamos lá! Invadindo o Bado Bado, aniversário da Loura! Oh, oh, oh, oh. Passando DJ Danilo, já aqui com a gente. Bora, Danilo! Chegando junto aqui no Bado Bado, hein, meu irmão? Vamos lá! Vai! Bora, Bango! Só presta porre! Olha, hoje é aniversário também do nosso amigo Milton Danado. Hoje é o dia que ele nasceu, né, meu irmão? Mas ele vai comemorar sábado. É, sábado vai ter muita onda naquela piscina lá, né? Lá em Coraci. Danilo já confirmando, Michel confirmando, Neto confirmando. Já vai ter coisas boas por lá. Aniversário do Milton Danado. Olha, Milton, separa minha marmita. Caqueado? Caqueado? O amor está no ar. O amor está no ar. A gente vai detonando assim, ó. Olha, Gabriel com a gente. Mas não, o CD tá disponível pra galera amanhã, viu, meu? Só chamar o Carvalho e vai distribuir pra galera. Bora, Mauro. Olha aí o barbudo. É o Neto? Só no caqueado. Cada sei, cada sei bem. Cada sei, Bora, loura, bora, loura, bora, loura. Oi, meu amor. Ei. Osali, osali, osali, osali. As músicas que no passado fizeram sucesso. Coisa boa, hein? Acha no meio danado, hein, Milton? Tá com a gente, olha, sábado é nós, viu? Só no churrasco. Alô, Maxi! Rosalinho, Rosalinho. Rosalinho, Rosalinho. Rosalinho, Rosalinho. Rosalinho, Rosalinho. Rosalinho, Pequeno Mano do Coração. Passado fizeram sucesso, as músicas que no passado fizeram sucesso, as músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Olha só, antes do Michel sair fora, lá pro palácio, a gente vai fazer uma sequência bem gostosa pra galera, aqui de Guaraci, no Bar do Bar, vamos lá. Sequência pra maciar a carne. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. O supremo som do amor. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu só não quero sofrer. Bora pro salão, bora dançar! Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Olha os safadões da saudade aqui com a gente. E as meninas que não querem emprestar. Tá chegando a vinheta, safadão. Também me perdoa, me perdoa. Acho comigo. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim. E me... Ei, safadão, passa teu zap, meu irmão. Tá gostosa essa dose aí, olha. Vem mudando demais. Tá do jeito. Seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar. Só o filé. Fica me olhar para eu não perceber. E aí, Loura? Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. E aí, Michel? Recebi o convite. E tô aqui tocando pra Loura. Sente, meu bem, me perdoa. Não só pra ela, mas pros convidados. Aquela galera que vem toda segunda aqui. No Bar do Bar, meu irmão. Alô, Vitor! Te bora, meu irmão. Se ainda existe amor, pegue em minha mão. E me diz então que me quer. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim. Toma essa! já é tarde. É quase madrugada, eu não dormi com você no pensamento a insistir. E eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. Você ama? E os momentos que felizes nós passamos. Aquela saudade bem gostosa. Vida morrer. Aquele baile do amor com Michel. Te liga! E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Bora, motora! Bora pra cima, motora! Como pode? Como pode? Dois seres como nós viver assim. Estamos gravando o CD, Danilo. Mas não te mando. Você por mim. DJ Danilo! Sem amor. Ei, gordinho. Vá dormir e sonhe com nós dois. Agora levaram ela. E mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre. É, agora quem tá pegando a pressão. Esse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abraça o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Eita coisa boa, Guaraci! Sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Pega do som, cara. Olha aí, ó. Não posso ver-te triste, porque me mata. Equipe Rasga Dinheiro, já com a gente, hein? Meu semblante. Cadê o Rasga Dinheiro? Feliz, meu doce amor. Alô, Carvalho! Me causa pena o pranto que tu derrama. Sargento Mauro com a gente. Bora, Mauro! E se enche de angústia meu coração. Pega um dia, eu vou escolher um dia pra beber de testa com o safadão, olha. Mais que só no uísque, eu e ele. Ninguém se mete. Não quer. Alô, Robson! A incerteza de chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes. Sobre o meu peito inerte, deixar cair todo o pranto que mostra tua tristeza. E a saudade! Para que todos saibam do teu querer. Olha a equipe aí, sem rumo certo. Primeiro, tá aqui com a gente, com certeza. Eu te prometo. Escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia. É, equipe sem sucesso. Equipe sem rumo certo. Essa equipe que tá sempre toda segunda-feira aqui na segunda da fuga, aqui no Badubada. Sejam todos bem-vindos sempre, viu? Vamos lá! Porque me mata. Porque me mata. Não quero que. DJ Michel. Nós dois, amor, juremos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais. Se morreres primeiro, eu te prometo, escreverei a história. O Salvador de Coraci com a gente. E as meninas chegam junto. Vamos lá. Com minha alma. Olha as meninas do coração bandido. Eu falei uma sequência bem gostosa. Sua história em cada sucesso. Vamos lá! Um toque, um desejo, um sol sempre vivo. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. Posso sentir seu toque macio. Traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei, feio meu coração. Ontem mais que hoje. Bora, Carvalho! Daqui a pouco o Carvalho lá no palácio junto com o Michel. E a comitiva aí, bora, bora, bora, Carvalho! Alô, Gabriel! Os lindos que muito amei. Fuga. Eu fuga. Mas quando horas muito mais ela fez então os meus. E já tá ligando pra ela, né? Preso então como ninguém. Bora no sábado, bada. Joga com a vida. O som do amor. Foi só um sonho. Saudade. Saiu-me das mãos. E a galera agarradinho na manha. Só de boa aqui com o Michel. Você mesma fez o último lance. Meu parceiro DJ Felipe, saudade. Aqui de Coraci. Será que ele vai pro palácio? Um pouco, nenhuma só vez. Oba! É frio que Neguinha do amor, tá com a gente, Neguinha. Alô, Vitor! Paranaldo! Paralu! Sem coração. Estamos gravando o CD ao vivo aqui na mãe, ó. Ei! Como é? Olha o nosso amor. Que o nosso amor. E o amor? Passou. Tão de repente. Ai, que saudade. E um adeus. E eu fiquei tão sozinho aqui a esperar. E agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte. Será que ela volta? Pois os meus braços. Ei, Bango. E aí, Caíca? A te chamar. Estão abraçar o seu corpo com paixão. Fala, Gabriel! Bora, Carvalho! DJ Ultra Choque, lá do Premier do Tauá com a gente. Obrigado a você, viu? Por aqui no Bada. Agora fico tão triste, pois nada existe. O som do amor. Sem seu amor. Mineral. Meu grande amor. Sargento Mauro, ele dá valor, ó. Vai! Pra onde você me levar? E aí, Loura? Eu juro, sei que vou gostar. E aí, meu irmão? Pra onde você for, amor, seja onde for, DJ amar, Danilo, você cruzou o meu caminho. Cadê a vinheta, Danilo? O seu carinho fez me apaixonar e acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho. E aí, Bangô? Preciso desse céu. Pra onde for a sua estrada? Direto de Paraupebas, pra curtir o Michel aqui no Bada. E aí, Bangô? Com você eu vou. Bora, Loura! Na chuva, o céu azul. Feliz aniversário, Loura. Pro norte ou pro sul. Muita saúde pra você, viu? Pra onde o vento nos levar. Eu vou pra qualquer país, pois eu sou feliz se você comigo está. É mais linda a vida se existe amor. Toma-te bem no coração. Tem mais cor na paisagem se existe amor. Na sequência pro cara amaciar a carne. É bonito envolver. Vou amaciar na manha. Com alguém. Como é que é? Com amor. Olha o amor. Som do amor. Para longe. É mais curto o caminho se somos dois. Ei, safadão, tu só presta porra, né? É mais fácil entregar-se quando tá bom, hein? Calor. Tem que dar de uma estalagada. É melhor perdoar e estender a mão, amor. E aí? É melhor. É melhor? É melhor. Neguinha do amor. Por amor é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. E aí, Vitor? Por amor. Bora, Naldo. Fácil. Ela vai casar mesmo ou não? A solidão. Eu ponho fé. Com amor você pode ganhar. É verdade. Meu coração. Não existe idade pro amor, né, cara? É mais doce um beijo se existe amor. Você também, Salvador, vai casar? Tem mais luz o sorriso. De rocha? Se existe amor. Só acredito vendo. São brilhantes os olhos quando olham tudo. Com amor, por amor. Por amor fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei por amor. Você pode fazer sempre um amigo esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. Saudade, aquela saudade gostosa no aniversário da loura do Bar do Bar, do Michel Detona. Castelhano, castelhano. Fui recorriendo en tu cuarto pedazos de mi corazón. É diferente, olha. Siento que ela entendeu. Ayer que vivi la ilusión. Estoy llamando ahora para avisar que por este amor ya no lloro más. Estoy enamorado. Tá fazendo Milton danado, dá valor. Alô, Milton! Vuelvo a sentir amor de verdade com outra persona. E o que? Tá aqui demais. Foi tão difícil contigo. Estar de já. Com ella encontrei mi destino. Me llamo solamente para se decir estar de já. Aí a galera pergunta, eu não tô entendendo a letra. Aí o Michel vai e detona em português. Vamos lá. Ei! Agora sim você vai entender. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Olha aí, ó. Tarde demais. DJ Betinho Sorriso. Já tá aqui com a gente, daqui a pouquinho o Michel passa pra ele. Pra continuar essa festa maravilhosa hoje no aniversário da nossa amiga Loura do Bada. Alô, Betinho! Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Depois joga pra ouvir. Vai! Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, pega, parece o ioiô. Quando sopra o vento, ela vai, volta, amor, vai, só volta. Você em meu pensamento. Tem que pegar uma tesoura pra cortar o fio, olha. Eu quero. DJ Michel. A cada gesto o supremo som do amor está chegando. Atento, onde você for, eu te sei. Amigo Alexandre de Coraci, o homem do uísque, já aqui com a gente. Abraço, Alexandre, pra você, meu irmão. Vamos lá! Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a... Oi, meu. Mesmo sabendo que o seu olhar não é meu, preciso desse amor pra ser feliz. fechando numa ilha deserta. Vira a viola. Escutando essa música aí, ó. E cante uma canção. Ai, que saudade. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. Amigo parceiro Alexandre do Whisky, tá aqui com a gente, o Alexandre. Tá por aqui com o Michel, meu irmão. Diga que você pretende tudo deixar. Sargento Mauro arrebentando, olha. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Vai pra cima. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E a tarde quando o sol... Amigo Bonera e toda a sua comitiva. A nossa amiga Neia, né? Toda a comitiva tá aqui com a gente, com o Michel. Vira a viola e cante uma canção. A Neia tá de berço hoje, Neia. Bora, Neia! Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Essa noite eu não dormi. Ei! Só pensando. Só pensando em você. Ei! Descobri o teu abraço. Um pedaço do infinito entre beijos. Gostoso demais amar você. É gostoso. Amigo Falcão, Cineral já na área. E aí, Falcão? Pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com o som do amor. É gostoso demais amar você. E já, Michel, lá no Palácio dos Bares. Faz tanto prazer. A volta do Palácio hoje, hein? É gostoso demais fazer amor. É saudade. Ficar no CD. Alô, Badubada. Tira essa paixão da cabeça. E aí, Neguinha do Amor? Tira essa tristeza do olhar. Bora, Neguinha! Já não faz sentido essa busca. Já não vale a sua história em cada sucesso. Tempo, tempo perdido. Amor bandido. Que ele te fez. E aí, Loura? Final da história. As meninas do Coração Bandido tá ali, ó. Mais uma vez. Quem é Coração Bandido? Dá um grito bem alto aí, vai. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E aí? E encontrei meu... Tô na pólvora. Porque ele não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo. Olha a pólvora e o fogo junto. Não pode. E eu te dou meu amor. Senão explode. Faço amor como nunca fiz. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo. você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Ninguém, cara. Nem tem porquê. Ninguém é perfeito, viu? Amo você. Bora dançar, Badubada! Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado. O DJ Michel já por aqui pela primeira vez. Aqui no Badubada, né, Falcão? Amo, pois é, né? O DJ Michel do Sideral, o som do amor. Hoje no Badubada e Coraci, meu irmão. Fala comigo. Saudade. Não faz o som do amor. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der e vier. Sempre, sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Verdade me faz tão bem. Olha só. E assim sem maldade, ei! Nunca te amei. Você foi mais um caso que um dia por acaso. Bango, tu transou? Transei. Gosto da vida que ela traz. Você foi perfeita, eu fui demais. Agora dá um tempo, foi coisa de momento. Não mais. A gente se engana, nem sei. Que se ama, mas depois que sai da cama, já não tem mais nada a ver. E aí? Eu sei que é duro ouvir isso de mim. Olha lá, a gente vai mandar um abraço aí pro Silvio. Mas olha, eu te juro. Lá do Maranhão, né? Tá aqui com a gente. E imaginar. São Luís do Maranhão. Ele nasce assim. Não podia imaginar que tudo terminasse assim. Meu patrão Milton Danado. Sábado é nós lá, Milton. Sábado é nós, sábado é nós. Do seu aniversário, olha só, olha só. Te liga, te liga, te liga. Quantas luas eu vi passar. Ei! Quantos dias eu vi nascer. Quanto tempo pra te encontrar, amigo Sargento Mauro. Oi, meu amor. Você que eu sempre sonhei, que toda a vida eu esperei. Para fogão da pílula. Tarde que eu queria pra mim, que faltava em mim. Para Betinho, prepara tudo aí, Betinho. Esse amor que chegou. Preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim, Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Aí, banga pra você, banga essa aí, ó. Mas parecem coisas. Alô, Sargento Mauro! Abraço, Mauro! Quando você for. DJ Preto de Guaraci. Alô, Preto! Recife. O homem da carne gorda de Guaraci. Dos livros de cordel. O som do amor. E o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça. E as moças? E a velha linda, que coisa mais linda. Como tem. Eu esqueci o nome da loura aí do safadão, olha. Como tem moça. Quando você for. Ah, é Araceli. Recebi. Bora, Araceli! Não esqueça. É nós, Araceli. Gente boa, gente nossa. Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Ei! E o quê? Pois as praias. E o quê? E o sol de Recife. Araceli, a grande mãe do DJ Betinho Sorriso, meu irmão. Mas parece. Alô, Betinho! Betinho! Coisas lá do céu. Betinho tem nome e coração, Betinho. Existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias, chuva do sol. Olha, Paulo, me ajuda, Paulo. Toda uma cultura que ferve com o frevo. E que se cala e estremece. Já já de baixo pro Betinho. Os maracatus de mar virado. Ega Carvalho, aquela sequência, né, meu irmão? Ei! Lá do Pureza. Olha aí, ó. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines. Amiga Jussara e o Natal com a gente. Tá por aqui com o Michel. Opa! A alegria do amor vai sair a sua. Aquela. Bora, Betinho! Gente boa, você, gente boa. Pessoas assim que tinha. Tem que ter mais nesse mundo, gente humilde. Como você, Betina. Tamo junto! Ego do Internacional! Love is as high as a bird in the sky, and I need you. Rogério Safadão, o Taradão. E aí, Rogério? I need you. Tá aqui com a gente, os safadões, olha só. I never say no to the love that I know, making me feel so happy inside. I have what I found, it walks on the ground and I need you. What more can I say for each passing day, girl? Promessa é dívida. My love grows and grows and my feelings I show for I need you. Oh, don't ever come, I want you to know that. Olha a rainha Célia. Tá aqui com a gente, olha a Célia. Stay with me tonight. Everything is cheiro verde. And I need you. I need you. Bora, Vitor! Neguina. As meninas que não querem prestar aqui com a gente. Ao di là del bene più prezioso, ci sei tu. Oba! Ao di là del sonho più amico. O hino da Neguina do amor. Ci sei tu. Vai, Neguina! Ao di là delle cose più belle, ao di là delle stelle, ci sei tu. Ao di là ci sei tu. Per me, soltanto per me, ao di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu per me. La la la la la. Passando dia Felipe, saudade aqui de Guaraci. Abraço, Felipe, pra você. Super DJ Michel, relembrando com você só as melhores. E o Michel já saindo fora. Tira o sorriso! Se me se acamão de compromisso aqui fazer. Eita, música! Mate me desqual desolação. Eu plantei lombradio por machin la marche. Verite mão de. Olha quem tá aí, nosso patrão, o Sidney. Aí do passeio fluvial. Ele é sua madame, já com a gente. Tá por aqui com o Michel, obrigado. Alô, Sidney, tamo junto, meu irmão. Aganila. Passando DJ Brito, joga com a gente. Bora, Brito! Dixi bieca, chante la vida papillon. La mete la ju, que promenage. A polícia que for, restaure sa vida. Leva o que manda. vida dá a ganila. L'amour qui dope l'intelligence, qui l'estão. Olha a morena, ex-pedreira, dona Ana. Betinho, vou jogar mais uma, Betinho. A gente passa a bola aí pro Betinho Sorriso. O som do amor. Deixar o porre, né? Chegar lá no palácio de dois pés, olha. L'amour qui donne l'intelligence, l'existence. E a Michel aqui no Bado Bada. L'amour pela primeira vez. Obrigado pelo convite. Nossa amiga Laura do Bado Bada, meu amigo Alan. Toda a galera que faz de um Bado Bada aí, viu? Amiga Vanessina. Já por aquela Vanessina. Um abraço a você. A Ganila. Deixa eu deixar a última aqui do Michel. Fernando Mendes aí, ó. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já... E aí, Aracélia? Obrigado às meninas que não querem prestar. Estão aqui com a gente hoje no aniversário da Loura do Bado Bado. E claro, também junto dos Safadões da Saudade aí. Nunca teve ninguém. E aí? Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Sargento Mauro, obrigado Mauro. Nem você as meninas aí. Ouviu a palavra carinho, seu ninho. A mulher do cheiro verde. Sinceramente eu chorei de tristeza. Para Jus. Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. Que a gente padece. E a saideira do Michel. Sempre. Obrigado, agora sim. Valeu, Bado Bada. Depois de tudo que eu vi, não consigo. A Josi e a Suzy. Ela me disse adeus. Obrigado aí, a família Neguina do Amor. Valeu, Vitor. Seu nome. Pastor Ronaldo. Valeu. De onde ela veio, pra onde ela vai. Meu parceiro Felipe, DJ Felipe, saudade. Meu parceiro DJ Carvalho. Esse cara aí que é considerado Michel. Alô, Gabriel. Obrigado, Danilo. Não sei. Obrigado, Max de Guaraci. A nossa Loura do Bado Bada. Meus parabéns a você, Loura. Felicidades. Muitos anos de vida. Que Deus multiplique a sua vida aqui nessa terra, viu? Tamo junto sempre. Nunca teve amor. Velhos carnavais, né, Loura? Ela tá no Cineral desde o início, meu irmão. Nem sequer. Obrigado, Loura! A palavra carinho. Nosso patrão Alan! Valeu, Alan! Não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Obrigado também a patroa Kátia Moraes. Depois de tudo que eu vi, é uma das mulheres que manda e desmanda também aqui no Bado Bada. Sem esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. E aí, Ultra Choque, obrigado. Obrigado, Falcão. Chegando atrasado, Falcão. Mas tudo bem. De onde ela. Meu parceiro Caíca da Betgol. De onde ela vai. Nossa motora desguiada. E o bango da Betgol. Partiu o palácio, meu irmão. Pandemia acabando. Tá chegando coisa boa aí pra galera, viu, gente? Viu? Prepare-se. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí, Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O supremo vem aí. Obrigado, povo de Guaraci. Obrigado, galera do Badubada. Obrigado, Loura. Obrigado, Alain. Obrigado a todos que fazem o Badubada. E a partir de agora, vocês ficam aí com o nosso amigo DJ Betino. É, Betino. O cara que arrebenta também aqui em Guaraci. Bora, Betinho, manda ver, meu irmão! Vai pra cima! Cima, cima, cima.